방송할 수가 없죠. 맞습니다. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7, 4, 2, controle 1208. 208, uma boa noite, obrigado. Salvador, boa noite. Bom dia, gol no 8, no 7. 8, no 7, boa noite, contato radar vigilância. Positivo, gol no 8, no 7. Quando possível, prontidenda, por favor. É presente, vai Leda. Leda, gol no 8, no 7. Quebec, comandando o teste Airbox. Sente, o Golf, Oscar Quebec. Comenta no 7, chame Recife em 13325, alternando no 251. 3325, 1251, obrigado, bom dia. Boa noite, no 7. Bom dia, boa tarde. Vamos certo, obrigado. Observador, bom dia, Alta 3399, se a gente ganha informação eco, autorização Guarulhos. Alta 3399, aguarda cópia Guarulhos. Guarulhos, nível 360, via rota Bridge, até Zulu 16, Bravo até Zulu, direto 13 após, conforme a rota do plano. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, direto Bridge. O controle Salvador em 120.8, aciona 5163. Autorizado francês 399, decolando cabeceira no zero, curva direita da El, após da El Boa Leda, após direto Bridge, interceptando a Zulu no meia, até Bravo até o Zulu, pós 13. 360 é o nível, 208 é o controle, 5163 é o transponder. Protegimento correto, portão 8, chama pronto, então 3399. Chamada. Altan 3369, 3399, corrigindo, posição 8, pushback, estacionamento. Autorizado, chama táxi, 3399. Calada. 9080. Muito bom dia. Da informação Eco, estação Comum. O 9080, pronto, cópia. Autorizado com fins do nível 400, via rota Bridge Upes 16, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Euleda, após Leda direto Bridge. A frequência do controle em 120.8, aciona 5171, gol 9080. Com fins 400, Bridge Upes 16, decola da 10, curva à direita da Euleda, na proa de Bridge. Controle 208, transporte 5171, gol 9080. Correto, portão 10, chama pronto, gol 9080. Camarim. Salvador, está 3399, vale o táxi, estou no 51 na base, 3:58, alternando galeão. TAM 3399, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10.12, tem um bom voo. Pátio Uno, Índia, ponto de espera 118.952 no ajuste, bom dia para vocês, bom domingo aí. Bom dia, TAM 3399, TAM 3399, decolagem autorizada no 0, 20.60.0.79, bom dia. Teve decolagem, TAM 3399. Alexandre, Coloso no Preto, controle 1208. 208, bom domingo. Controle de Salvador, bom dia, 3399, não se escuta. 3399, bom dia, contato radar, vigilância. Bom dia. Controle de Salvador, autorizo 3399, vá na praia de Leda. Autorizado. Manda ver do 3399 Salvador, 3399. Fica no desvio à direita aqui pra informação. Sim. Na posição no zero. Gol 9080, coordene com a equipe de pátio. Reporte na, no través do portão 08 para o táxi. Reportarei no través 08 para o táxi, do 9080 no zero. 3399, chame Recife no 3325. Bom dia, o Catri, questão T9387, informação eco, copia. 9387, bom dia, autorizado São Paulo, Congonhas, nível 300, via rota Bezulu 16, decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda direto bridge. A frequência do controle em 1208 aciona 5401, o TAN 9387. TAN 9387, obrigado, Congonhas 300, via rota Upresulu 16, decolando a 10, curva direita, lida, após lida, bridge. Controle saída 1208, transponde 5401, TAN 9387. Para o táxi, por 9080, 1095 a bordo, Guarulhos, 3 horas de distância. Gol 9080, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, o ajuste 10 no 2. Monte Serra da 10, 295, Monte 210, 290, bom dia. Hotel 3, correção, 9387, é o som? Escuta. Só confirmando a rota, Elpe Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após direto Pirassununga. Afirmo 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, Pirassununga, 9387. Correto, chama pronto no portão 01, no TAN 9387. Já está pronto no TAN 9387. Coordene com a equipe de pátio após a passagem de um Boeing da Gol. A retaguarda inicia no 01 e chama táxi, TAN 9387. Para o táxi, pode dar ação, TAN 9387. Muito bom dia, Gol 9080, ponto zero da 10. 9080, bom dia, nem mantém no 10. Mantém no 90, mas 908. Decolagem autorizada no 0, 070 graus pro 059. Decolagem no 0 pro Gol 9080. Paulo Tana, não fez aqui. Siga. Uma saída é da El Transição Leda? Afirmo, direto bridge após Leda. Obrigado, Tana, não fez aqui. Decolou os 29, controle 208. 208, Gol 9080, bom dia. Dole Salvador, muito bom dia, Gol 9080, Nadael, 1500. Gol 9080, bom dia, contato radar vigilância. Gente, Gol 9080. presente pro Israel, pro Gol 9080? Prezado Leda. Ok, obrigado. Firmando 70 a bordo? 170. Ciente direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, o ajuste 10 no 2, tem um bom voo, 9387. Via Índia, 9387, bom dia. Da presente, Roy Bridge. Da presente, Bridge, 9080. Boa noite, para 9387, ponto para pronto. 9387, decolagem autorizada no 0, vento 070, grau 089. Livre decolagem no 0, 9387. 19387, decolou 37, controle 1208. 08, bom dia, 39387. Bom dia. Controle, bom dia, tá 9387, passa me quente. 25 alternando no 251. 2385, 251. Boa noite. Bom dia. Controle, bom dia, tá 9387, passa me 700. Tá 9387, bom dia, contato radar na decolagem, tecido da El, nível 300. 300 na Dael, pra 9387.